Na Costa Oeste FM, 10 horas e 2 minutos. Conexão Costa Oeste. Sua noite aqui é bem melhor. Parabéns pra você que tá ligadinho aqui na Costa Oeste, começando mais um Conexão. Seu amigo Chocolate vai subindo a máquina sonora e vai até meia-noite trazendo as melhores. Conexão Costa Oeste, a sua ligação com o sucesso. Hoje, 14 de novembro de 2018, uma quarta-feira. Primavera brasileira, véspera de feriado. Hoje é dia dos bandeirantes, dia nacional da alfabetização. Também hoje é dia mundial dos diabetes. É, olha, pra você que tá curtindo a nossa programação, né? Seja bem-vindo. O seu amigo Chocolate vai trazendo as melhores. E as melhores?